Em coordenação, autorizado, chamaremos para o táxi, 3601. Calma. Além da cola, fica no zero, gol no 1 no 61. Colosso 39, controle 120, decimal 8. Controle 120, vamos no 161. Contra o radar, sou operador 360 e 10. 360 autoriza para onde motiva? Tipo motiva a área do centro Recife, mas de autorização do bem. Vai mandar. 3601, nosso chamado com 147 a bordo, 3 horas e 55, confirma. B01, livre táxi, via Índia, direito, pouso de espera, Torre 1 no 895, ajuste no 0 no meio. Direita Índia, 118,95, retorno no ponto de espera, bom dia. TAN 3601, bom dia, linha decola 0, vento 140 graus, 15 nós. Livre, lamento, decolagem na 10, TAN 3601. Gol 1161, no chame Recife, 1251, alterno 3395. 351, 3395, pode. Muito boa noite, é o TAN, tá passando mais SP Índia. Mais SP Lima, guarde, mantém escuta. SP Índia, no aguardo. Serapa 083, clear to descend to 2,000 feet. QNH 1016, clear ILS final approach, report step shore climb. Clear 208, decolado 47, tanto 3601 no Mogol. 208, Mogol. Salvador, bom dia, tá 3601, cruzando 040, saída da IOL. 3601, com o radar, suba para a nível 300, saída da IOL. 300, da IOL. Negativo, permaneça na saída, guarde autorização de Recife, 3601. Fecha, guardando coordenação. Mike, Yankee, Papá, na posição 14 do Pátio 1. Confirmando Mike, Yankee, Papá. Mike, Yankee, Papá, solicitando giro de motor em marcha lenta, já autorizado previamente pela empresa. Gente, chame ao término. Chamaremos, obrigado. Salvador, está 3601, se desce para a sua direita, proa 230. Tem por quantas milhas são 3601? Aproximadamente 40 milhas. Obrigado, Gigi. Verdade. Papa 083, contact the power 118, decimal 95. Bank 1895, desobrigado, boa noite, Europa 083. So, bom dia, Europa 083, estabelecendo final 10. Hello, Europa 083, I have you inside, clear to land, runway 10. Wind 130 degrees, 5 knots. Gandran 10, Europa 1083. Tan 3601, no chame Recife, 1251, alterna 3395. Recife 251, 3395, bom dia. Sim. Europa 083 on the ground at 55, taxi approved via taxiway Golf Alpha Juliet gate 11. Radio Hunt via Alpha Juliet, Europa 083. Solo Salvador, é o Sam Mike e Yankee Papá, informa o término do giro de motor em marcha lenta. Muitíssimo obrigado e bom dia. Bom dia. Papa 083, please confirm stand for us. 11. 11, thank you, Europa 083. Mike X-Ray Índia, escuta. Escuta, Mike X-Ray Índia. Fiquei autorizado o reboque até o gate 3, chame finalizando o reboque. Positivo, é da 7 para a remota 13, ok? Da 7 para 13. Saudoso, Esperal 9970, bom dia. Esperal 9970, essa é a identificação. Isso aqui é para nível 050, chegada Mari. Dia 050, Mari, pode voar direto de SAP? Autorizado em SAP, o 09959970. Estilo descendo via direto de SAP. XP-India informa, o termo é box, foi com 13, muito obrigado e boa noite. Boa noite. Esperar lá 970 e autorizar descida 2000 pés. Sinegal 0 no meio, autorizado sinal ILS, informe quanto está precisando. 2000 sinal ILS, sinal estabilizado. Salvador, bom dia, Azul Alfa Yankee Oscar. Alfa Yankee Oscar, solo. Yankee Oscar, solicito autorização para reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição de número 3. Dado, autorizado, chame ao término. Chamar ao pé. Salvador, bom dia, Chanel 6251, Centro da Fox, Trote, Guarulhos, pronto, cópia. Zero, zero. Oi, transferência. Via Peslo 10, até Taubaté, nível 360. Decolagem da pista 10, curva direita, Dael, Leda, Motiva. Transponder 5547, controle Salvador 120, décima 8. Que é autorizado para Guarulhos, nível 360, e Andres Zulu 10 até Taubaté. Decola da 10, primeira curva à direita, da Euleda Motiva, acionado 5547 e controle 1208. A Chanel 6251, posição 05. Ouvimos somente a saída? Da Euleda Motiva. Planejamento correto, chame pronto para o estacionamento da China 6251. Semana, obrigado, 6251. Salva, Lima, 0997. Pouso autorizado, pista no 0, vento 08, 0 graus, 4 nós. Pouso 1099. Salvador, Tan, Mike, Zulu, uniforme. Siga. Bom dia. Solicito autorização para o reboque aqui do pátio 3, posição 2 Romeu, para o pátio 1, posição número 7, por favor. Gente, até na nave da Federal para ingressar no pátio 3, após a mesma parquear, será autorizado quem mantém escuta aguarde para iniciar. Ok, obrigado, gente. Federal 9970 no solo 22, deu a pista à direita, taxiway Foxtrot, segue via Alfa Kilo Pátio 3. Direita, Alfa Kilo Pátio 3, Federal 9970. Azul Alfa Yankee Oscar, reboque finalizado, muito obrigado e bom dia. Bom dia. Salvador Ground Command 621, morning 10-5, west, second, turn up. Dispution SAT, call me right for taxi. Clear, dispution SAT, I'll call you for taxi command 6251. Mike Zulu Uniforme, na escuta? Na escuta, prossiga. Confirme a posição no Pátio 1. Posição 7. Ok. Autorizado o início do reboque até a saída do Pátio 3. Observando o Airbus da Avianca, está iniciando o push no portão 5. Vai puxar até a saída do Pátio 3. Ok. Alpha Ground, Ocean Alaska 61, request tax 156, 156 on board during the 4 hours and 40 minutes and divert to Kong. Ocean Alaska 251, approve a taxi via April 1, taxi Egypt, holding point call Tower 118 this morning, 5 QNH 106. And approve taxi via Egypt, and I'll call Tower 118, Ocean Alaska 6061. Salvador, bom dia. 3171 da sua informação, Foxtrot, está no 06, pronto, Copa Guarulhos. Bom dia, está 3171, confirma 62, aguarde, Copa. 71. Mike Zulu uniforme, solicito autorização para inspeção no pátio 1, posição número 7. Hotel 7, chama a Tango. Ok, gente. Tower with more.